Bem, resistir ao mal. Como vamos resistir ao mal se algumas pessoas, e eu não digo algumas, se uma grande parte das pessoas ainda se comprazem em fazer o mal? Como resistir ao mal? Então, tem uma história muito interessante que o Mickey já contou aqui outras vezes, e eu vou contar de novo hoje. A história do sapo. É sempre bom relembrar do sapo e do escorpião. Então tinha o sapo, que estava num lado da lagoa, e a lagoa meio grande, né? E ele precisava atravessar essa lagoa. E tinha o escorpião também, que tinha mais dificuldades. O sapo é um anfíbio, né? Ele sabe nadar, inclusive mergulhar. E o escorpião não sabe isso. Mas o sapo tinha um certo medo de ir por algum problema que podia existir de outros, digamos assim, outros predadores naturais do sapo. Aí o escorpião se ofereceu de ir em cima do sapo e protegê-lo de alguma outra coisa, né? Aí o sapo disse, sim, mas e se tu me der uma ferroada? Bom, diz ele, se eu te der uma ferroada, tu morre e eu vou morrer eu também afogado. É, isso é tão lógico como 2 e 2 é 4, né? Aí lá foi o sapo com o escorpião em cima do sapo, pegando carona. Aí chegou lá na metade da lagoa, vira e mexe o escorpião, tchan, uma ferroada no sapo. Aí o sapo sentiu aquilo, começou a coisa e se virou assim, né, nadando, tentando se salvar e tal. E disse, mas pô, diz ele assim, tu me ferrou, agora nós vamos morrer. Aí o escorpião disse assim, é, eu sou assim. Mesmo sabendo que ele ia morrer afogado também, que nem o sapo, ferroado pelo escorpião, ele ferrou o sapo. Eu sou assim. Então, o que nós vamos falar sobre a questão de resistir ao mal? Como é que nós vamos resistir ao mal? Nós que tentamos todos os dias das nossas existências atual, resistir ao mal. Mas é muito difícil, por quê? Porque o mal, de certa forma, ainda, ele, através desse mundo de provas e expiações, suplanta o bem. Então, qual é que é a melhor fórmula de resistir ao mal? É fazer o quê? Fazer o bem. Será que nós conseguimos compreender que todos os dias nós, em atitudes, em palavras ou pensamentos, nós talvez cometemos algum mal, alguma coisa maldosa que ofendeu, magoou ou ressentiu alguém? Será que nós fazemos esse exame de consciência todos os dias antes de colocar a cabeça no travesseiro e pegar no sono? Como é que é a nossa consciência? A consciência nos diz, a consciência nos fala a verdade. E nós, será que realmente fazemos isso? Nós escutamos a nossa consciência? Então, existem várias maneiras de fazer o mal. Eu aqui posso citar uma dúzia e meia. Agora, é muito difícil eu dizer para vocês aqui, nós aqui, porque eu não sou sozinho, nem estaria aqui se eu estivesse sozinho. Existem quantas maneiras de fazer o bem? É muito mais fácil nós falarmos em fazer o mal. Por quê? Porque está ainda intrínseco dentro de nós, intrínseco. Está ainda no interior de cada um de nós, em às vezes tentar ferrar com alguém. E chegar e dizer assim, ah, o cara que se ferre. O cara que vai para os quintos dos infernos, mesmo em pensamento. E quem de nós pode dizer que não acontece isso uma ou duas vezes por dia? Ou talvez não, ou quatro, cinco vezes por semana? Cada um é um. Cada um é uma pessoa. Já existiram exemplos assim de pessoas que trabalharam numa empresa durante 15, 18, 20 anos, foram sempre bem tratados, foram sempre bem pagos, bem remunerados. Aí eles são, digamos assim, desligados da empresa por causa de algum problema na economia, algum problema, digamos, do país, que não tem mais serviço. O que, que eles fazem? A empresa está indo mal, vai despedir o cara por causa que não tem trabalho e o cara ainda bota o cara na justiça. Bota a empresa na justiça. Isso é fazer o bem? Ainda o cara ferra com a empresa que sustentou essa pessoa e a família dessa pessoa durante 18, 20 anos, ou 5, 8, 10 anos, e ferra com ele, porque a justiça do trabalho sempre dá um ganho de causa pro trabalhador. Nada contra a política trabalhista. Nada contra. Mas quantas vezes que acontece isso? Aí é tudo por causa de quem? De alguém que vai lá e diz assim, ó, pega e ferra com os caras. Vai lá e bota na justiça. Bota na justiça que tu vai ganhar lá 40, 50, 60 mil reais numa empresa que já está se ferrando. Legal isso, né? Isso é aquilo que é o normal. Quem não faz isso é otário. Quem não faz isso, ah, tu é burro. Tu devia ter ferrado com os caras. Os caras já estão se ferrando por causa do sistema econômico, por causa do sistema financeiro, por causa de um país falido, por causa de um país, digamos assim, em que existe um monte de roubalheira. Não vamos entrar nesse esquema aí, porque senão a gente vai longe na questão política e social da nossa nação. Mas isso é só um exemplo que eu dei. Existem outros exemplos enormes, variados, digamos assim, de fazer o mal. Agora, como que nós vamos resistir ao mal? Digamos assim, o tema da nossa conversa, da nossa explanação aqui, é ter consciência de que nós podemos fazer o bem. Ou se nós não podemos fazer o bem, porque talvez alguma coisa dentro de nós ainda falta, algum parafusinho, alguma porquinha, ou algum pinozinho falta dentro do nosso cérebro, que não nos deixa às vezes fazer o bem. Por quê? Porque às vezes somos individualistas, somos egoístas. Pelo menos saibamos não fazer o mal. Vamos ficar em cima no muro? Bom, pelo menos eu estou em cima no muro, mas eu não estou prejudicando ninguém. Mas é muito difícil. Porque se tu puder, se nós pudermos algum dia, tiver a oportunidade de ferroar, que nem o escorpião fez com o sapo, alguém, nós vamos fazer, gente. E por que isso? Porque ainda nós temos dentro de nós a questão da emoção e dos instintos bestiais que vieram com os nossos antepassados de 2, 3, 4, 5 mil anos. E nós estamos numa encarnação onde ainda estamos num mundo de provas e expiações, onde é necessário esse tipo de coisa. Porque aquele cara que está sendo ferrado, ele precisa passar por isso. Ele não é o vítima agora. Ele já foi o algoz, ele já foi, digamos assim, num passado recente, ele já foi, digamos assim, um algoz, ele já foi aquele que fez o mal para aquele que está fazendo o mal agora. Então nós temos que entender que tudo, às vezes, é repetitivo. Mas que nós, que aprendemos um pouquinho mais, aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento, aqueles que têm um pouquinho mais de racionalidade, razão, pensar junto com a razão. Nós sabemos que a consciência nos manda fazer o bem. E se não quisermos fazer o bem, pelo menos não prejudicar ninguém, não fazer o mal. Agora, quando é que nós vamos realmente conseguir fazer isso todos os dias de nossa futura existência presente? Futura existência presente quer dizer os anos vindouros que virão nessa existência. Eu, mais os 20, falando bastante, né? Outros aqui, mais 30, 40, outros mais 10, outros mais 50, que seja. Como é que vai ser a nossa vida? Será que nós vamos conseguir realmente resistir ao mal? Resistir realmente ao mal, não fazendo, digamos assim, não prejudicando ninguém, não querendo alçar voo, digamos assim, no nosso trabalho, digamos assim, no nosso dia a dia, ou nos nossos cargos de nossa empresa, ou aonde nós trabalhamos, passando por cima dos outros? Será que nós estamos numa fase em que nós fazemos acontecer pela nossa capacidade, intelectiva, pela nossa capacidade de trabalho, ou nós fazemos acontecer a coisa pela capacidade de passar os outros para trás? Fica essa pergunta para que nós possamos refletir o que realmente nós fazemos para resistir o mal. Obrigado.